Infrações de Trânsito no CTB, Manual Brasileiro de Fiscalização, MBFT. Este capítulo aborda os fundamentos das infrações de trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e a Resolução CONTRAN número 985/2022, que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Este material é essencial para a formação da Guarda Municipal, que atua como agente da autoridade de trânsito, conforme a Lei nº 13.022/2014. 1. Conceito de infração de trânsito. De acordo com o MBFT, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou da legislação complementar. O cometimento de uma infração sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas na lei. A fiscalização é uma ferramenta de esforço legal que visa a convivência pacífica, a segurança viária e a mudança de comportamento dos usuários. 2. Classificação e pontuação. As infrações são classificadas segundo sua gravidade. O acúmulo de pontos no prontuário do condutor segue a seguinte tabela. Natureza da infração. Pontuação. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Exceções à pontuação. Não serão computados pontos nas seguintes situações. Infrações praticadas por passageiros de transporte rodoviário de longa distância, ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais. Infrações específicas, como as dos artigos 162 e 221, 230 VI e XI, 232, 233, 233-A, 240 e 241 do CTB. Infrações puníveis de forma específica com a suspensão do direito de dirigir. Infrações relacionadas a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB, não vinculadas à condução. 3. Responsabilidade pela infração. A aplicação das penalidades recai sobre diferentes atores, dependendo da natureza da irregularidade. Condutor. Responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Proprietário. Responsável pela prévia regularização do veículo, conservação, preenchimento de formalidades, habilitação legal dos condutores que ele autoriza e características do veículo. Embarcador. Responsável pelo excesso de peso quando for o único remetente e o peso declarado na nota fiscal for inferior ao real. Transportador. Responsável pelo excesso de peso nos eixos ou quando a carga de vários embarcadores ultrapassar o peso bruto total, PBT. Responsabilidade solidária. Proprietários e condutores respondem juntos quando houver falta comum atribuída a ambos. Transportador e embarcador são solidários se o peso declarado for superior ao limite legal. O 4. O auto de infração de trânsito, AIT, e a autuação. A autuação é um ato administrativo vinculado. O AIT inicia o processo administrativo e deve ser preenchido sem rasuras, emendas ou uso de corretivos, se físico. Tipos de constatação de infração. Possível sem abordagem. A infração pode ser anotada sem parar o condutor. Mediante abordagem. A infração exige a parada obrigatória para ser verificada. Exemplo, falta de CNH. Vide procedimentos. Depende da situação específica descrita nas fichas de fiscalização. Concurso de infrações. O MBFT define como o agente deve proceder ao constatar múltiplas infrações. Tipo de infração. Definição. Procedimento. Concorrentes. O cometimento de uma implica necessariamente na outra. Lavrar um único AIT. Concomitantes. Ocorrem de forma independente e simultânea. Lavrar um AIT para cada infração. Continuadas. Conduta única, ininterrupta, observada repetidamente. Lavrar um único AIT. Sucessivas. Repetidas condutas idênticas ao longo de um percurso. Lavrar AIT para cada infração. Exemplos práticos. Concorrente. Ultrapassar pelo acostamento, artigo 202, já implica transitar pelo acostamento, artigo 193. Autua-se apenas pelo artigo 202. Concomitante. Avançar sinal vermelho, artigo 208, e estar sem cinto de segurança, artigo 67. São infrações independentes, 2 AITs. Sucessiva. Dois avanços de sinal vermelho em semáforos diferentes, Cada avanço gera um AIT. 5. Medidas administrativas versus penalidades. As medidas administrativas têm caráter complementar e visam impedir a continuidade da irregularidade, focando na segurança e proteção à vida. Principais medidas administrativas: retenção do veículo, imobilização no local para sanar a irregularidade. Se não puder ser sanada no local e o veículo oferecer segurança, pode ser liberado com prazo de até 30 dias para regularização. Remoção do veículo, deslocamento para depósito, aplicada para restabelecer a fluidez ou quando a irregularidade não é sanada. Nota: se o condutor habilitado retirar o veículo antes do início da operação de guinchamento, a remoção não deve ser aplicada. Recolhimento do documento de habilitação. Ocorre em casos de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Recolhimento do CLA/CLRVE, feito digitalmente para garantir que o proprietário regularize a infração. Transbordo de carga. Retirada do excesso de peso antes de seguir viagem.